mute maranga basimawa mingi ona mabena salela ki yawe nali ngikoya bukana yonkolo nakoye mabena kolela Nakoye mbapena kolera Mute maranga pasi mawa mingi Puna mabena salera kiawe Nalingi koya boka na yongolo Nakoye mbapena kolera Nakoye mbapena kolera Solo me ve, oh, yo, na. coração aqui. Ficar aqui. Cara, uma boca na yo. E a boca na ye. E pai na yo. Olibisa masu. Munaka. Alô. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie en abondance en Jésus-Christ. Amen. Nazali mwana na yo solo.